Olá a todos e bem-vindos a mais um Esquina 64. Aqui é o Mário e ao meu lado está o cara que comprou o Wii U na pré-venda, o Jomon. Eu estou com frio e eu não comprei na pré-venda. Ah, claro que não, Jomon, é claro que não. Ao meu lado direito está o cara que está esperando até hoje o Fire Emblem do Wii U, o Jefferson. Eu ganhei Tokyo Mirage Sessions, mas é verdade, não veio Fire Emblem pro Wii U. E do nosso outro lado, não sei em qual direção, está o cara que ganhou o seu Wii U em campeonato oficial da Nintendo, juntamente com a sua televisão, geladeira e pinico, o Lucas. É, mas esse Wii U eu vendi, eu já tinha um antes, cara. Só falta sofá também. Sofá, fogão, essas coisas, né? O Lucas, ele participa dos campeonatos, mas ele é patrocinado pelas Casas Bahia. Não, brincadeiras à parte, gente, vocês sabem que o meu console, o meu Wii U, ele é a edição especial de colecionador do Zelda, né? E assim, ele é lindo, não, sinceramente não deixa ninguém tocar, e até que por isso que eu não levava nos eventos. É, o Wii U de vocês é o Deluxe, não é? É preto, é vermelho, é o... Qual que é o Wii U de vocês? O Wii U? Eu tenho um preto, mas... Eu acho que todo mundo tem, né? Tem o branco, né? Tem o branco, mas o branco era raro. Então, e era a versão... Era 8GB? Não lembro quantas gigas. Era pior, 8GB, é uma bosta. Ou era 16? Preto é 32, é 8GB. Era 8, é? Então, não preto dá, é 32. Velho, o branco. Mas eu gostaria do branco, porque eu queria que combinasse com o meu Wii, que o meu Wii foi lá no lançamento que eu comprei, e era branquinho. Eu queria um Wii U branco também pra dar essa combinada, não. Deve tá amarelo o seu Wii agora, né? Não, tá branco. Tá amarelo, tá o adesivo que eu coloquei em cima. Nossa, que nojento. Adesivo em console, cara. Mano, isso aí é anos 90, pô. Acontece. Com o sucesso do Nintendo Wii, entre 2006 e 2012, a Nintendo se viu com um problemaço, que era suceder um console que vendeu mais de 100 milhões de unidades, né? A resposta veio durante uma conferência de 2011, quando a empresa revelou o Project Café sendo o Nintendo Wii U. Resumindo, o Wii U ele é um Wii mais potente, com uma tablet, analógicos e botões dois lados, permitindo a galera jogar através da televisão ou através da tablet, que no caso é chamada de gamepad, enquanto alguém quisesse assistir TV ou, sei lá, se estivesse fazendo cocô no banheiro. E não me digam que vocês nunca jogaram Wii U no banheiro, que provavelmente vai ser mentira, ou vai ser um console mal aproveitado. É, então, mas também como assim? Tentei e não dá, porque eu perdi o sinal. É, isso mesmo. Cortava o sinal, não alcança até o banheiro. É, acabou pra uma área. Não, o Jefferson não vai me decepcionar, eu sei que ele já foi não, no banheiro jogando. Eu tentava, eu adoro jogar no banheiro. Aliás, é o meu lugar favorito de jogar e esquecer o mundo. Só que banheiro geralmente tem, sei lá, passa encanamento, o sinal vai pro espaço, né? Você pode deixar a porta aberta também, aí pega sinal. O problema é o pessoal ver você cagando. É os prós e contras. Bom, os rumores dizem que o desenvolvimento do Wii U começou lá em 2008, né? E naquela época, a ideia deles era colocar uma espécie de tela a partir do zapper do Wii, né? Era basicamente o conceito de trazer algo que fosse mais visível para o usuário, da mesma forma como o Wii brilhava, aquela luz azul, quando tinha algum indicador, quando tinha algum loading, coisas desse tipo. Eles queriam trazer recursos mais visuais para o console, né? Então, o Miyamoto, lá numa entrevista no Yatta Asks, ele falou que ele olhava pra essa luz, ele queria saber o que, que tinha, mas só que ele tinha que ligar a TV. Então, pra evitar isso, ele pensou, podia ter uma telinha me falando quais são as informações. E aí, meio que deu uma expandida nessa ideia, até virar o gamepad e ser uma coisa, uma tela mesmo, que você pode jogar e ver coisa, não só pequenos anúncios. Então, o argumento que eles utilizavam pra ter essa ideia do Wii U, por exemplo, é que eles encaravam o console como um parasita da TV. Ou seja, você tem que ligar a TV primeiro, você tem que ter a TV pra você jogar. Então, utilizando essa ideia da luz azul do Wii aí, eles colocaram uma telinha a mais pra realmente se tornar menos dependente da televisão. Então, mas não foi meio a moda caralha? Porque acho que foi meio como uma Malibu Stacy com um novo chapéu. Eles basicamente pegaram o console do Wii, aqueles recursos de giroscópio do Wii, etc, botaram uma tela e foda-se, vão pro mercado. Mas colocar uma tela muda muita coisa, não muda? O remote é aquela coisa, você tinha um controle remoto. Agora você tem uma televisãozinha. É bem diferente, não é uma Malibu Malibu Stays, não um adicional... É sim, eles olharam pro que faltava e eles falaram, acho que falta uma tela aqui, não? Porque da mesma forma que olha pro 3DS, que eles usam recurso de duas telas, basicamente eles falaram, a gente vai pegar o que a gente tem bom do DS e colocar no nosso console que fez sucesso pra caramba. E aí a gente tem duas telas, tem a TV e o Gamepad. Eu acho que você pode pensar nesse sentido, mas... É, eu acho que o pensamento foi mais no gamer japonês, que às vezes não tem a TV só pra ele. Eu acho que é justo você pensar que, entre aspas, seguiu o sucesso do DS, 3DS, só que é bom lembrar que naquela época os times de desenvolvimento de console de mesa e portátil eram separados. Então eu acho que a... Entre aspas, seria feio um copiar a ideia do outro. Acho que era mais o argumento de você poder jogar sem precisar usar a TV. Você me lembrou que tem muito karaokê lá que funciona no estilo que eles têm um monitorzinho pequeno do lado, né? E a pessoa fica ali. É, eu não lembro como funciona. Vocês chegaram a ver já? Já, lá na Liberdade tem. As músicas, você pode escolher as músicas pelo... Pelo Gamepad. É. Que essas telinhas são iguais exatamente como são o controle do Wii. Então. Ao contrário, né, na verdade. Então, eles estão mais acostumados com esse tipo de coisa. Então, na mentalidade deles, sei lá, eles pensaram que ia fazer sucesso pro resto do mundo também. E essa ideia do Gamepad, assim, eu não tenho mais problema porque eu não uso mais televisão da sala. Mas na época que se usa, por exemplo, quando você é criança, você é um parasita da televisão da sala pra jogar. Ou senão te colocam um de escanteio num quarto. Para essas pessoas, o Gamepad é muito legal, porque você vai jogar o seu console no Gamepad. Eu acho a ideia bem justa nisso. Aqui, quando você tem um quarto, essas coisas, uma sala para jogar, aí perde esse motivo. Mas é um motivo bem bom. Não, a proposta não é ruim. Eu jogo pelo Gamepad até hoje, mas é mais por preguiça de ligar na TV, etc., do que qualquer outra coisa. Essa ideia funciona, o Switch funciona. É só ver que, entre aspas, na geração seguinte, as pessoas gostam de jogar... Não só se elas não têm a TV, como, sei lá, jogar enquanto está passando um jogo, ou a novela, ou a mulher está assistindo Netflix, sei lá. Essa ideia, ela funciona. É, o que é interessante comentar, no caso, é que nessa época de 2008, 2009, até 2011, os tablets eles estavam surgindo como uma plataforma para videogames. E para eles, transformar o Wii U em uma plataforma de jogos, mas que também pudesse ser usada como um aparelho doméstico, que é a ideia mais ou menos do Miyamoto, pra eles fazia todo sentido. Até que o Miyamoto ele comenta nesse Wata Asks aí, falando que, de repente as pessoas acham que o Wii U é basicamente um controle com o tablet. Ele falou, não, é muito mais que isso, uma plataforma de console, de plataforma caseira, etc, que você vai poder fazer tudo. Mas é basicamente uma tablet com controles, tanto que um dos protótipos que depois surgiu, depois do Zapper com a telinha, foi um esquema do Gamepad com os emotes atachados. E aí, basicamente, você teria os analógicos do Gamepad e os controles do emote usando o giroscópio, acelerômetro, etc, né? Eu acho engraçado que o Miyamoto queria que o Wii U fosse até uma balança com o Wii Fit. Deixava lá o tabletzinho. Aí a pessoa não precisa nem ligar nada, vai lá, se mede o peso e falou. É, e funciona, o Wii Fit do Wii U é assim, não é? É ligar, tipo, pesar sem ligar sem ligar o jogo. Depois de todos os movimentos do console, né, depois de todas as propostas, ele foi fomentado como um console de mesa que você teria off-screen e poderia jogar ou no Gamepad ou na televisão, né. E aí que veio os rumores de que a Nintendo estaria desenvolvendo um novo console, né, e foi quando eles nomearam o projeto de Project Café, que seria anunciado na E3 de 2011, né. Sim, o nome do projeto pra Nintendo que deu não foi, né, foi um fã que deu esse nome. Porque o NX, a Nintendo falava, Next pro NX. O Project Café, eu não lembro da Nintendo falando que a gente vai ter o café. Eu acho que ela falou, mas, tipo, o problema do Wii U é que, entre aspas, quando foi anunciado, ninguém foi pego de surpresa. Todo mundo já sabia o que ia acontecer. Falando pro anúncio da E3 de 2011, o próprio nome já foi um erro fatal, na minha opinião. Chamar de Wii U fez muita gente achar que era um add-on do Wii e não um console novo. Então, mas você acha engraçado, porque pelo protótipo, ele é exatamente isso. Eles usaram os emotes e até o Nunchuck em todos os periféricos que eles criaram de protótipos do Gamepad pra criar o Wii U. E, assim, eles falaram que o que eles já tinham era um console que era casual. O que eles queriam era um console que rodasse core games e que tentasse rodar HD. Era basicamente uma evolução natural do Wii. Então, acho que o nome tá certo, o conceito é que tá errado, eles tentaram evoluir o Wii. Eu concordo um pouco com o Lucas, mas eu não acho que é tão fatal assim. Pra mim, se fosse lançado com o nome de Wii 2, as pessoas não iam perceber a diferença, que iam pensar que é só um controle que você compra separado. Eu acho que o Wii 2 e o Wii U foi a mesma coisa. Eu lembro que na época que anunciaram, tipo, no dia que anunciaram, eu tava fazendo cobertura com uma galera da NPARE, e teve pessoal que falou, não, calma, cala a boca que isso não é um console novo, isso é um periférico. A gente não tá vendo console. E não, sim, cita nome, dias, cita nome, cita nome. Não, não, sem citar nomes, sem citar nomes. Quem falou isso? Se um cara que acompanha a Nintendo confunde, imagina a mãe que vai comprar pro filho. Eu já ouvi história do cara falando que ia vender o Wii U e a mãe olhou e falou, não, esse aí eu já tenho, sendo que era o Wii. E sabe qual é o problema? O jogo que eles mostraram foi o New Super Mario Bros. Cara, tava muito parecido com o do Wii. Então, qualquer um que visse ia pensar, pô, já joguei esse jogo, ó. E não era nem o New Super Mario Bros, né? Na época era o New Super Mario Amiibo, era um negócio assim. New Super Mario Bros. Mi Amiibo na época, aí é foda, cara. Não, Amiibo não faltou fulano, é New Super Mario Bros. Mi, era exatamente isso. E tipo, nem na versão final foi isso, né? Não, essa presença de Miis. E essa desculpa do nome foi meio esfarrapada, né? Porque eles falavam que o Wii, ele representava Wii de nós em inglês, né? Eles falaram, não, agora a gente vai fazer um console para vocês. A gente colocou o Wii U aqui. É meio esquisito. Eu achei engraçado. Eu acho engraçado, assim, tipo, vendo num... Não, eu vi Wii, é utopia. Começou a inventar uns termos lá que eu, porra. Esse U de unificador, único e utópico. Não foi nada disso, infelizmente. É, nada do que eles prometeram foi, né? Nessa primeira versão do console, o controle dele era diferente, né? Os analógicos eram circle pads do 3DS. É, depois ele mudou, né? Mas o protótipo realmente era desse tipo, né? Até antes dele ser lançado. Agora eu não sei o motivo deles terem trocado. Eles comentaram depois que foi porque ele não ia ser tão portátil quanto o 3DS, então não havia necessidade de ser um circle pad. Eles podiam dar mais segurança pra você com 360 graus de verdade, né? Ah, claro. Eles colocam lá o analógico do 64 pra foder seu dedo, né? Só de curiosidade, eu tava vendo aquele primeiro trailer dos jogos que foram anunciados junto com o Wii U. Todos os jogos anunciados, né? Foram 7, tirando o Lego lá que eles falaram no início. Dos 7 jogos, né, anunciados, que era Lego City Stories na época. Uhum. Dos 7 anunciados, 4 foram cancelados nessa brincadeira. Acho que deu o coração, né? É triste. A lineup inicial do Wii U foi uma bosta, cara. É, outro ponto é que eu acho que anunciar o console numa pré-conferência da E3, na conferência da E3 pra imprensa, e só depois de um ano ainda fazer uma outra conferência mostrando jogos que seriam lançados pra aí sim lançar o console, que ele foi lançado em 2012, né? Sim. Eu acho um problemaço, né? Eu acho melhor eles fazerem como aconteceu com o Switch agora, né? Que eles anunciaram e pá, o console já tava em venda, sabe? Mas não era mais da época essa demora? Eu não lembro do PS3 da Xbox 360, quantas E3 eles passaram sendo anunciados, e não era mais uma coisa da época isso? Eu acho que se a gente for ver agora, o Scorpio fez isso, né? O Scorpio foi anunciado ano passado e só vai sair esse ano, no final do ano. Ou seja, ele, entre aspas, ele vai ter duas E3. O diferencial é o Switch, que não passou na E3 e foi lançado. Eu acho esse modelo bem melhor, mas eu acho que o tradicional é fazer isso que o Wii U fez. Bom, conforme a E3 de 2012 chegou, a Nintendo começou a anunciar melhor como que seria o console, quais seriam os jogos e a versão final do produto até o seu lançamento, né? E um Direct pré-E3, nem era chamado de Direct, era chamado de Nintendo Digital Event, se não me engano. Eles apresentaram o modelo final do console, que traria os dois analógicos, né? E explicaram um pouco sobre o Miiverse, que seria a comunidade virtual da Nintendo. Sim, nessa época, nesse vídeo de passagem, o Miiverse, ele era realmente um negócio utópico, assim, porque, assim, quem lembra, tinha aquele boneco de action figure não específico, lembra disso? O futuro personagem de Smash que não chegou. Exatamente. E aí nesse vídeo tem um cara, tipo, o cara com problema no Zumbi U, que ainda, eu acho que tinha sido revelado ali, ou ainda não tinha sido revelado, se era um jogo de zumbi X, e o moleque, ele tem dificuldade, ele posta no Miiverse, e aí tem um cara que consegue telefonar pra ele pela postagem no Miiverse, e o cara consegue entrar em videochamada com outro velho pela postagem do Miiverse, era um negócio, tipo, que ia dar muito errado, ia dar uma pedofilia escrota se acontecesse daquele jeito. O Miiverse, ele é um sistema muito simples, na minha opinião. Você só consegue postar, e é o único lugar que você consegue compartilhar fotos do Wii U. Você consegue compartilhar no Tumblr também. Ah, nossa, porque o Tumblr só funciona nos Estados Unidos, né? Muita gente utiliza lá, aqui no Brasil ninguém usa. E você consegue publicar desenho a rodo lá, né? Mas ele é isso. Nada que você poderia fazer no Facebook e no Twitter. Eu nunca gostei muito do Miiverse também. Ele demorava pra carregar também, você tinha que sair do jogo, ficar esperando mais de um minuto pra entrar. E era horrível navegar nele também. Mas o Miiverse, ele demorou, né? Entre aspas, ela soltou um monte de ideia e não conseguiu executar, né? A Nintendo, sei lá, ela mostrou muita coisa que ela não tinha ideia como... Depois desse Direct, a Nintendo foi pra E3 2012 com um console jogável, né? E foi lá que eles apresentaram alguns dos jogos que fariam parte da lineup inicial do Wii U, juntamente com os jogos que eles também já tinham anunciados, né? Então vai de Pikmin 3, jogos third parties como Batman Arkham City, Mass Effect 3, Just Dance, Tekken Tag Tournament 2. Inclusive, eles até tinham chamado o produtor no palco, né? Eles também mostraram um jogo third party que seria desenvolvido pela Platinum, chamado de P100. E aí eles focaram metade do resto da apresentação no Nintendo Land, que seria mais ou menos aquele jogo evolução do eSports, né? Que traria todos os recursos do Wii U dentro de um único jogo. E todo mundo lembra que como foi porre a C3. Ver isso foi um martírio muito grande. O final com fogos explodindo foi pra broxar qualquer jogador hardcore, assim. As pessoas não acreditavam que eles usaram aquilo pra ser o final da conferência. Tava todo mundo, sei lá, esperando um Metroid e vem aqueles fogos de artifício no par. Então, eu lembro que tava todo mundo esperando. Vai, quando tá, beleza, e esse Nintendo Land, quando acaba, e não acabava o negócio. Eu acho que broxante é o melhor termo mesmo. Na conferência da E3, também veio, se não me engano, era o Peter Moore, falando que a EA ia dar suporte ao Wii U com uma parceria não precedente, acho que era alguma coisa assim. Suporte meu ovo. E depois você viu que o futuro fala por si só, né? A EA, ela, sei lá, colocou muita pilha e depois todo mundo refugou. Entrou lançamento do Wii U e a E3 2012, aqui no Brasil a gente teve a BGS de 2012, que foi a primeira vez que o console chegou em território nacional. E foi aí que a gente pôde testar o console, né? Essa foi a melhor BGS que já teve, minha humilde opinião. Não só porque a Nintendo tava lá, né? Mas, porra, era um console lançamento. O console não tinha chegado ainda, ele não tinha sido lançado. Acho que foi a única vez que a BGS fez isso na vida. Que eles mostraram um produto que não tinha chegado no mercado ainda. E ainda mais era da Nintendo, né? E o pessoal tava no hype. Mas foi aí que vocês jogaram e o Jomon comprou na pré-venda? Não comprei na pré-venda. O Wii U, ele foi lançado no dia 18 de novembro de 2012, né? E junto com ele foi lançado o New Super Mario Bros. Wii U, o Zumbi U e o Nintendo Land, né? Foram 23 jogos que foram lançados, né? Mas esses foram os exclusivos do. Que line-up bonita, olha isso. Ó, água na então, boca. Eu vou te falar que muito amigo meu comprou o Wii U em lançamento, já falando, vou ter muito jogo pra jogar, esse Zumbi U é um jogo que eu quero porque é Resident Evil e tal. Aí você vê os problemas. New Super Mario Bros. Wii U é o New Super Mario Bros. Um pouco reformulado. Nintendo Land é um jogo que não dá pra se jogar single player, basicamente. E só uns 3 minigames prestam, acabou. E o Zumbi U é um jogo bugado. Mas o Zumbi U tem uma fanbase bizarra, velho, no Wii U. No resto não foi sucesso mesmo. No Miiverse, é lógico que você vai encontrar fanbase no Miiverse, né? Você tem Nintendo e tava... Isso não foi problema, porque o Wii U, ele teve vendas muito parecidas com o Switch. Tanto novembro e dezembro dá a mesma coisa, tá quase a mesma coisa que, entre aspas, os 2 meses do Switch. Eu acho que, pra mim, a lineup foi forte. Apesar da gente fazer brincadeira, ou ninguém mais aguenta New Super Mario Bros., aquele jogo vendeu mais de 5 milhões, ou seja... Quase mais do que um terço dos jogadores que compraram o Wii U pegaram aquele jogo. Eu acho que o Mario 2D, ele pode ser cansativo, mas ele é sempre forte. Não, mas peraí, Jefferson. Esse jogo, na minha humilde opinião, ele vendeu porque não tinha jogo pro Wii U. Exatamente. Se ele vendeu porque não tinha jogo, mas mesmo assim é um jogo bom. Tipo, é bom porque é popular. Tipo, o Mario 2D vende. Mas o problema é o tempo que você fica jogando esse Mario 2D. Ele não é que nem um Zelda que, de certa forma, o pessoal joga por mais de um mês, etc. O New Super Bros. Joga, umas 2 semanas, acabou, larga. Na sequência, a Nintendo, ela partiu pra grandes, para uma série de anúncios de jogos que seriam lançados no Wii U, né? Para começar, o P100 ele foi anunciado como The Wonder from 101, né? E, assim, as críticas que eu escuto é que eu não peguei o jogo, o Wonder from 101 é um jogo muito rápido. Nossa, eu não gostei mesmo. A galera tipo, no início acha ruim e depois você dá muita chance, depois você libera, assim, todos os movimentos com esse jogo excelente, dá pra falar. Sério? Então eu fiquei só na parte ruim mesmo, porque eu até deletei o jogo lá. A curva de aprendizado desse jogo é muito alta. Tipo, realmente é difícil você... É difícil você se divertir no começo e você acaba largando. O Wind Waker HD é um jogo excelente pra mim. Ele foi um dos motivos de eu falar, mano, agora sim, tô começando a pensar em pegar o Wii U, né? O problema é que depois disso, a gente só teve mais Mario. E foi isso que ficou marcado em 2013, né? Foi basicamente o anúncio de uma série de jogos, pouquíssimos lançamentos. E no final, o lançamento de Super Mario 3D Land. Que aí foi um dos poucos jogos que realmente... todo mundo pegou, e se eu não me engano, ele é o terceiro jogo mais vendido da história do Wii U, né? Só que no Brasil rolou aquele Nintendo Showcase, né? Que aí foi um grande evento da Nintendo aqui no país. Se eu não me engano, foi o último grande evento da Nintendo aqui no país. Eles encheram foi com o lançamento do Super Mario 3D Land, Showcase. Esse veio o Charles Martinet, né? Aliás, ele é figura carimbada já aqui, né? Ele e aqueles caras lá que vão no Super Friends Spirits estão sempre aqui, né? É o que eu gostei desse evento. Project, né? O que eu gostei desse evento é a quantidade de Wii U que botaram pra gente testar. Sério, tinha muitos. Então foi um evento muito bom mesmo, cara. Tinha até uma parede pra escalar, nada a ver o negócio, né? É, isso não tem nada a ver, mano. Tem a ver ficar o Mario Gato que sobe as coisas, entendeu? Louco. Tá aqui. Eu lembro que eu fiquei puto com esse evento que eu achava que eu podia comprar lá o jogo, e eu fui lá pra comprar e não tinha. Aí eu olhei e falei, putz, eu comprei. Nossa, digital, otário, e a partir daí, mano, a aventura digital virou no Wii U. Esse evento realmente foi bom, teve bastante Wii U, teve bastante Buff Babies, teve até, eu não sei qual que é o termo pra homem, Jomo. Não faço a menor ideia, mano. Buff Bob. Enfim. Só que é aquela coisa, né, você chegava na mulher e falava assim, não sei jogar esse jogo, e ela não sabia te explicar, velho. Demorou. ela fala pra você, né, nossa, que coincidência. Passado 2013, em 2014, a gente teve ainda alguns poucos anúncios, né? Foi a NES Mix 2, que do nada a Nintendo... Ah, beleza, a NES Mix fez uns pequenos sucessos, vamos anunciar a NES Mix 2. Teriam os esperados Virtual Console, né? Tipo, do GBA pro Wii U. E também eles lançaram o Donkey Kong Country Tropical Freeze, né? Que seria mais um novo jogo do Donkey Kong, parecido com Donkey Kong Country Returns, né? Você me fez lembrar um negócio, teve o Videogames Live, não é Videogames, como é que é? O Video Game of the Year, não lembro o nome do show. Eu lembro que a Nintendo falou que ia fazer um grande anúncio, aí o pessoal, opa, vamos ver. Ah, é o Cranky Kong no Tropical Freeze. Eu lembro disso. Legal. A gente se reuniu no Skype pra ver isso aí. Foi broxante. Foi a broxa da broxa, cara. O curioso é que nessa época de 2014, o pessoal já tava criticando o Wii U pra caramba, né? Pô, um console que foi anunciado em 2011, passou 2012, 2013 sem jogo, né? Sem jogo e tal, as vendas estavam baixas. Foi aí que a Nintendo acelerou, não sei se eles realmente aceleraram o lançamento de Mario Kart 8, né? Acontece que Mario Kart, qualquer jogo de Mario Kart vende muito. Mario Kart é uma franquia dourada. E, mano, Mario Kart 8, ele superou muitas expectativas em vendas. Se eu não me engano, ele foi um dos poucos jogos do Wii U a alcançar 1 milhão de vendas. E foi aqui, teve fã da Nintendo falando, o console não morreu, tamo aqui, olha aí Mario Kart 8, né? E Mario Kart 8 é tudo isso, sim. É top o jogo. Ele é o melhor Mario Kart que tem. É o jogo mais bonito do Wii U. Eu discordo completamente, eu acho o Mario Kart 8, entre aspas, muito sem graça. Eu acho que eles não arrumaram nenhum problema de frame rate com três ou quatro pessoas. E o Battle Mode é ridículo. Então, chamar esse de melhor Mario Kart, eu discordo completamente. Mas, com relação a vendas, eu não posso criticar. Ele é o jogo mais vendido do Wii U, cara. Ele superou 8 milhões de vendas, de unidades vendidas. Ele é tão bom que aí a Nintendo pegou o mesmo core lá do jogo e colocou no Switch, né? E tá vendendo ainda. E tá vendendo pra caramba, já vendeu mais de 1 milhão de cópias, né? Depois lá pra E3 de 2014, a Nintendo mudou o modelo de apresentação, né? Primeiro que ela quis deixar mais engraçaralho lá a apresentação, o Direct, tipo, eles colocaram o frango robô. E eles também colocaram a Treehouse, né? Então você teria mais um dia, mais um ou dois dias, vendo o pessoal jogando jogos e fazendo pequenos anúncios ao longo do dia. E eles anunciaram os Amiibos, né? Que foi tipo a grande surpresa, a grande revelação do pro Wii U, que teriam pequenas figuras de ação. A gente já falou dos Amiibos em outro podcast, né? Mas você poderia colocar no seu jogo e funcionar. Além disso, né? Eles revelaram o Yoshi Woolly World, Captain Toad, teve Xenoblade Chronicles também, anúncio de Splatoon, anúncio de Mario Maker, e que também haveria um Star Fox juntamente com dois outros projetos do Miyamoto, né? Eles gastaram toda a munição que eles tinham. Tanto que era tudo pro ano seguinte. Você pegava Yoshi's Woolly World e tava, tipo, era tudo no ano que vem. Então, entre aspas, eles mostraram tudo pra ver se dava um gás, né? O problema é que a Nintendo, todo mundo tava esperando jogos de peso, né? Você vê, tipo, o Sakurai tava trabalhando que nem um condenado lá no Super Smash Bros. E ele não lançava. E, se eu não me engano, foi mais ou menos nessa época, em setembro, que lançou o Super Smash Bros. Pro 3DS. Eles lançaram pra acalmar o ânimo da galera, né? Enquanto o do Wii U não lançava. E, nesse meio tempo, eles lançaram o Hyrule Warriors, né? Que é pro pessoal também dar uma relaxada, comprar o Hyrule Warriors, sai matando todo mundo sem motivo, e é isso. Eu achei bacana que eles também mostraram aquele vídeo lá do... Ah, esqueci. Do Aonuma. Isso, o Aonuma. Que ele estrala o dedo lá e aparece o cenário de Zelda atrás dele. Aquilo lá foi muito show de bola, cara. É, o problema é que não tinha Zelda, né? Todo mundo tava esperando pelo Zelda e não teve. Não, mas isso sim. Ele mostrou só, pelo menos, tipo, falou que até existe, sabe? É, então. Tá bom que o jogo final não foi aquilo lá, não foi aquilo, tipo, você vê que tem downgrade visual, como sempre. Claro, mas foi bem legal, assim. Só que ficamos muito tempo, foi só aquilo. Então, o problema, a Nintendo, ela passou esse ano inteiro de 2014, sem jogos fortes, assim. Não. Mario Kart 8. Não, teve Mario Kart, tudo bem. Teve Mario Kart 8 no... E Smash Bros. Foi no final do ano. Mas, então, o Smash Bros. Só saiu no final. E ele Mario atrasou. Mario Kart no meio dele, então Não foi no meio, foi em março. Então, melhor ainda... Maio. Foi maio, tipo... Sabe, se... Vou ficar até novembro sem jogo pra lançar no Wii U. Não, é só Smash ou 3DS pra jogar. Tem que ter um 3DS. Bayonetta, você não acha que é um jogo bom? Eu gostei muito tanto do Hyrule Warriors quanto do Bayonetta 2. Eu acho que no Wii U eu tava bem servido. O Hyrule Warriors eu joguei bastante. Eu acho pouco. E eu acho que o que salvou o ano de 2014 foi Smash. E os Amiibos, eles foram lançados, mas o problema é que aqui no Brasil não era tão acessível, né? O Smash foi o que enterra de vez. Porque a partir do momento que você lança primeiro pro 3DS, tipo, o povo compra no 3DS e talvez compra no Wii U. É um jogo que, entre aspas, vende bastante e você divide a base instalada. Tipo, eu não vou questionar aqui. É bem melhor jogar o Smash no Wii U do que no 3DS. Mas o ponto é, poucas pessoas compram, sei lá, duas vezes o mesmo jogo, né, Jomon? Nada, é free. Pra mim, o pico realmente foi em 2014 com Smash. Era um dos jogos mais esperados. Eu nunca vi tanto hype pelo jogo assim. A Nintendo até fez directs exclusivos do Smash, e eles foram anunciando personagens ao longo do caminho, né? Só que depois disso, a Nintendo entrou numa instabilidade pra cair. E aqui no Brasil, foi nessa época, em 2014, final do ano, a Nintendo anunciou, tava saindo do país, né? Perdeu o contrato com a Game do Brasil. E o console não seria mais vendido aqui. Como que você iria encontrar console vendido no país? Sendo que ele já tinha chegado atrasado aqui no país. Ele tinha chegado só em 2013 oficial. Acho que foi mais ou menos no final de 2013 de forma oficial. Foi um ano que depois, aí eles tabelaram o preço. É, eles tabelaram o preço, né? Fora isso, você tava pagando muito caro pelo console em mercado cinza, né? O que eu tenho a dizer é que ainda bem que eu ganhei os campeonatos oficiais da Nintendo antes dela sair do país. Assim ninguém consegue me tirar lá do topo. Ah, sim. Você é o único campeão brasileiro de Smash do país, né? Bom, 2015 ficou marcado pelo Shin Megami Tensei vs Fire Emblem, Splatoon, e a Nintendo ela tinha alguns jogos na manga que eles mostraram na E3, que ficou como o Super Mario Maker, o Star Fox Zero e o Mario Tennis Ultra Smash, né? O que dá pra falar desses três últimos é, o único jogo que não deveria ser o foco acabou sendo o foco, que foi o Super Mario Maker. Ele é um ótimo jogo, ele é um ótimo jogo de Mario, na minha opinião. E, puta, o Star Fox foi uma decepção, e o Mario Tennis Ultra Smash eu esperava melhor, mais coisa. O Star Fox Zero era pra ser o foco da E3, só que o que chamou a atenção de todo mundo foi o Super Mario Maker, né? Ficou nessa coisa. Star Fox Zero é o exemplo de como não usar o gamepad, velho. Você não tem quatro olhos pra enxergar duas telas ao mesmo tempo. Diz o Miyamoto que com o tempo isso passa a ser divertido, mas também, tipo, não é intuitivo. Mas tirando tudo isso com esses jogos, Infelizmente, em 2015, a gente teve um acontecimento terrível e triste, né? Foi o falecimento do Satoru Iwata. Ah, mas na boa, tipo, acho que o falecimento do Iwata não alterou no, no, nas vendas do Wii U. Não alterou nas vendas do Wii U, mas só que mudou no plano da Nintendo, né? Tanto que a Nintendo, ela ficou, tipo, desde que... Assim, eu concordo com o Lucas, foi triste pra caramba. Eu fiquei muito bad na época que ele morreu. Mas, assim, depois desse, do falecimento dele, que foi pós E3, a Nintendo ficou até basicamente até o final do ano sem falar nada. Sem Direct, sem nada. Então, tipo, você vê que pode não ter mudado muita coisa. O Switch já tava em planos e todas essas coisas. O Wii U já tava andado. Só que a Nintendo ter ficado quieta foi por causa disso, muito provavelmente. É, mas os planos do Wii U, eu acho que naquele momento a Nintendo já sabia que entre aspas, só tava prolongando o videogame. Ela já sabia o fracasso e o próprio Iwata já tava no projeto do Switch. Ele, tipo, já tá, entre aspas, já tava tudo encaminhado. O Wii U, ele deu uma decaída em 2016, não teve jeito, praticamente não teve jogo. Teve anúncio do Paper Mario Color Splash, o Zelda o Twilight Princess HD, teve o lançamento Star Fox Zero e Star Fox Guard depois, e o Tokyo Mirage Sessions encerrando a linha de jogos do Wii U. Por fim, eles, tipo, mano, Breath of the Wild vai atrasar, ponto. É, foi isso. É que 2016 já tinha, tipo, tudo... Tinha ido lá pro final, 2015, né? Que é o Yoshi's World, o Xenoblade Chronicles X. Foi tudo lá. Então, e o Mario Tennis, que foi uma merda. Aí teve esses anúncios que foi só, tipo... A gente vai segurar um pouco até o Zelda lançar. É basicamente isso. Todos esses jogos é... O Tokyo Mirage Sessions foi só porque foi uma promessa lá no início do Wii U. E aí eles falaram, puta, não, a gente anunciou lá atrás. Como eles não deram no pé dessa ideia, impressionantemente, eles acabaram lançando só por orgulho, basicamente. Porque não dava. Sabiam que não ia vender, era um jogo de nicho, num console que tava mal das pernas, não ia vender mesmo. Eles só lançaram de orgulho. Mas ainda bem que lançaram, né? Porque Tokyo Mirage Sessions é um jogo bom. Não, foi um jogo bom, só que não vem ao caso, né? Eles não ligam pra isso, eles têm que saber de venda, infelizmente. A Nintendo anunciou o Switch em janeiro de 2017, né? E logo já deu a data de lançamento. Ele chegaria em 3 de março de 2017 com o Zelda Breath of the Wild, né? E nisso a gente já começa a falar que o Wii U já estava morto, né? A Nintendo já tinha anunciado a sessão, já ia parar de fabricar o console em janeiro. E, cara, o Zelda, tipo, ele vendeu muito no Switch. O Switch vendeu pra caramba. E ele vendeu pouco no Wii U. Ele vendeu 1 milhão de cópias no Wii U. Porra, pra um jogo que foi anunciado lá pra 2013, 2014, só foi lançado em 2017, e deveria ter sido, tipo, um dos pontos altos do console, ele foi terrível. Só enterrou o Wii U de vez, né? É porque é aquela coisa, né? Muita gente que tava esperando o Zelda, quando falaram que ia sair pro Switch, que falaram lá na E3 de 2016, a galera já, tipo, quem só ligava pro Zelda já vendeu o Wii U e já pegou o Switch. Ou senão a galera olhou e falou, ah, vou pegar logo pro console novo da Nintendo, não vou pegar pro antigo. Normalmente a versão do mais novo é melhor. Então é normal, assim, é a mesma coisa do Twilight Princess Wii GameCube. A versão de Wii deve ter vendido muito mais que a de GameCube, porque foi o que enterrou o console. Mesmo a do Wii sendo pior, né? Mesmo a do Wii sendo pior. E mesmo a do Switch tendo alguns problemas que a do Wii U não apresentava. Acontece. Se eu fosse fã de Zelda, eu nem pensaria na versão do Wii U. Eu mesmo peguei a versão do Switch. Eu esperei, assim, eu não quis pegar a do Wii U logo de cara, porque eu queria jogar no console novo, porque não adianta também comprar um Switch sem Zelda muito, porque, não sei, aí não vai ter muito o que jogar também, né? Tem um jogo ou outro, mas sei lá. Dessa trajetória toda do Wii U, qual que é o saldo que a gente pode tirar? Que pra quem é fã de Nintendo mesmo, o Wii U valeu a pena. Porque, assim, teve Donkey Kong, teve vários Zeldas. Acho que no geral... Não teve nenhum Zelda exclusivo, né? Exclusivo, não, né? Mas os HDs lá salvam um pouco. Mas no geral, os jogos do Kirby, do Yoshi, etc, Mario Kart, tudo isso compensa pra quem gosta de jogar Nintendo. Agora o cara que joga third party, nem fudendo. Se eu quer jogar um Battlefield, um Call of Duty, não. passa longe, entendeu? Então esse foi o problema do Wii U. A falta de third parties matou ele de vez também. Mas ele, os jogos da Nintendo só, ele foi... Eu acho que eu também concordo com o Lucas. Tipo, os jogos da Nintendo foram excelentes. Pikmin 3 é excelente. Splatoon nova série é excelente. Taco Merge Sessions é excelente. Xenoblade foi meio... Foi ruim comparado ao anterior, mas ainda é um jogo bom. Então, eu acho que é um saldo positivo pra fã de Nintendo. No meu caso, por exemplo, nunca não me arrependi de ter um Wii U. Fiquei triste que ele morreu cedo. Fiquei triste que não teve tanto jogo quanto poderia ter tido. Não teve um Metroid. Não teve um Fire Emblem. Mas pra mim foi também um saldo positivo. Pra mim, o Wii U tem um saldo muito negativo. Eu acho que, primeiro, que teve pouco jogo, incluso da Nintendo. Você não teve, sei lá, nem o Mario Golf, que quase sempre tem. Eu acho que se você tem o 3DS, dificilmente você vai precisar de um Wii U. Eu acho que, pra mim, nem o fã da Nintendo precisou comprar. Porque, tirando as franquias Pikmin, Splatoon, e se você é, tipo... fã de versão HD ou versão de alta qualidade, eu acho que todos os jogos dá pra você criticar, sei lá. Dá pra fazer uma crítica muito forte. Sei lá, Smash, no 3DS foi lançado antes. Mario Kart não tem Battle Mode. Mario 3D World, os assets foram usados do 3D Land. O Wii U foi o console que mais recebeu jogos abaixo de 50 no Metacritic. Tudo isso combinado é aquela coisa. A Nintendo não conseguiu desenvolver jogos em HD e acabou lançando jogos ruins. Mario Tennis Ultra Smash é o exemplo de jogo que não tem nem abertura no jogo. E você pega, tipo, lança, só faz um efeito HD e um Smash e lança, tipo... Eu justifico o meu Wii U porque eu amo Pikmin 3, mas assim... quem tem 3DS, eu não recomendo comprar de jeito nenhum. A não ser que queira testar Splatoon. Não tem como negar que o console ele foi um fracasso. Tipo, ele foi um fracasso em vendas, ele vendeu 13 milhões de unidades. Fora isso, o último console da Nintendo que tinha vendido tão pouco era o GameCube, que tinha vendido acho que 21 milhões de unidades. É quase o dobro. Fora que ele é o sucessor de um console que foi hypado, que foi o Wii, vendeu mais de 100 milhões de unidades, né? As ações da Nintendo caíram muito, caíram 10% quando o console foi anunciado. Tipo, tá bom que isso é de esperar, porque os acionistas imaginam que vai ter um gasto maior, mas tem muitos problemas no Wii U. Ele foi um console caro, se eu não me engano ele chegou a $350, a versão Deluxe, né, alguma coisa assim. Era $350, aí eles abaixaram depois de um ano pra $300 a versão Deluxe. O hardware dele, ele é pesado, você não consegue levar tipo, facilmente na mochila. Tá certo que o Xbox 360 e o PS3 também não eram, né? Tipo, eles não eram consoles leves, né? Não era fácil de se locomover. Mas eles tinham um hardware muito melhor. O gamepad, pra mim, ele é cagado. Essa ideia de ter que ter o gamepad exclusivamente é um erro. Ele encarece o console, a Nintendo não usou o gamepad direito, não tem recursos, tipo, fora o Nintendo Land, assim, tipo, a própria empresa não usou o recurso de ter duas telas direito no console. O gamepad tá pro Wii U da mesma forma como o 3D do 3DS tá pro próprio 3DS, né? E eles deviam ter feito de algum jeito que o gamepad ele fosse opcional, né? Apesar de, óbvio, eles não conseguirem atribuir esse recurso ao jogo para reduzir o preço do console. E aí sim, dar algum jeito de emplacar no mercado com um console tipo, abaixo do preço convencional, tentando competir com outros consoles de high-end, né? Eu só acho que a tecnologia do gamepad, entre aspas, ela é desperdiçada, porque a gente tem a imagem da TV... E a imagem na tela com quase zero de lag, eu acho isso... Impressionante? É, bem impressionante pelo que tem, mas é aquela coisa, né? Parecia um brinquedo e todo mundo joga pela cama. Mano, o que faltou no Wii U? Faltou jogos. Acho que é o melhor resumo isso. Foi jogos. Faltou apoio jogos. Apoio da Nintendo teve, mas não teve muito jogo, né? Não teve apoio teve, não, cara. Teve jogo da Nintendo, mas teve jogo ruim, velho. Mas teve jogos bons também, mas é pra nintendista, entendeu? Mas você pega o 3DS, 3DS tem jogos, jogos bons e jogos medianos. No Wii U você não tem isso. Ou joga tem jogo bom, bom no ou Wii U, joga sim. Muito mero. Ah, tá. Mediano, tudo bem. Muito desses jogos que a gente citou, a Nintendo ela tá levando pro Switch, né? Você vê Splatoon, Mario Kart, etc, né? Quais outros jogos do Wii U deveriam ser levados para o Switch? Eu voto Talk Merit Sessions, velho. Ah, para aí, mano. Não, você mano, o negócio vendeu mal no Wii U, mas é um jogo continua bom, lá, velho. Não, deixa podia lá, ter um deixa dois, podia ter um 2 e melhorar as coisas. É um puta jogão. É um puta de RPG legal que a Atlus fez. Eu preciso concordar com o Jomon, porque o Switch, ele tá com muito de RPG e eu acho que vai ser um console que vai mirar muito nesse público também. Eu discordo completamente do Jomon, porque se sair o 2, aí o cara vai fazer o quê? Vai buscar o 1, tipo... Não, é pode complicado. Ser outros personagens, pode ser outros personagens referências a outros Fire Emblems, olha que coisa genial. Será que vai ter algum podcast que a gente não vai falar de Fire Emblem, pelo amor de Deus? Se depender de mim, não. Mas o meu jogo, eu acho que... Eu não sei como é que vai ser o Pikmin 4, então eu queria que portasse o 3, eu acho que o 3 é bom, se você... Só adicionasse só DLC, mais DLC, eu ficaria muito feliz. É, falando sério, eu acho que um jogo bom seria o Mario Maker, pra aproveitar a touchscreen do Switch. Não, isso é legal, pra você mostrar seus joguinhos pras pessoas de uma forma mais prática, né? Aham, bem isso. Essas fases. Eu acho que, mano, tem que portar o Smash. Eu acho que o Smash que veio pro Wii U é definitivo e ele não pode morrer. Não fala de Smash que senão data o podcast, porque vai ter, velho. Então... Não, até o momento não teve Smash, mas a possibilidade de se jogar em 8 pessoas no Switch, eu acho que foi pra com isso 8 que foi Switches. Feito. Com 8 Switches. Com 8 Switches, obviamente, né? Caralho. Só estamos falando isso e o Sakurai tá se revirando lá com a orelha fervendo, falando, filha da puta, me deixem em paz. Não queria fazer piada, mas o Iwata, entre aspas, morreu, então acho que ele não vai pedir. Acho que o próximo não vai ter tanto poder de persuasão com relação ao Sakurai, eu acho que ele vai conseguir falar não. O que a gente aprendeu então da história do Yu, e toda a história do Yu é que o Sakurai precisa falar não, é isso? Precisa aprender a falar não. E aí a gente tem um Mili HD. Pelo amor de Deus. Mili HD.